6224, reduz a velocidade para 190 nós. Para 190, boa noite, TAM 3178. TAM 3178, acionando a identificação, autorizada chegada da Mari, da presente, voe Itape, desça para o nível de voo 050. 050, descendo para Itape 3178. Em 8, search 850, one more. So, hello, Roger. Good evening, Air Easy 850, airborne runway 10. Easy 850, runway 10, book a departure, climb flight level 330. Book a departure, climb flight level 330, search 850. 58 aerovia, decola da pista 10, sai da Tuca, transição Caju, controle 120.8, transponda 5510. Cliente, aguarde, CNMA 313. Tuca, Caju, 208 é o controle, 5510, transponda, está 3305. Correto, 3305, escute a Bravo, me chame enquanto pronto para que se pegue acionamento. Obrigado, 3305. Oceano M3-13, da presente, direto, Brigue. Obrigado, Brigue, Oceano M3-13. Webjet 5716, coloca ID, mais 4, mais 4, 605, level 060. Salvador, gol 074 para o táxi. POB 40, alterna Campinas, autonomia de 3 horas e 48. Gol 074, reporte no ponto de espera pronto, ajuste 1008. Reporte no ponto de espera pronto, 0018, gol 074, alternando Galeão. Vicente Galeão. No 8, atualizado o final ILS7, foi reposta estabilizada, localizador. Reposta estabilizada, é a realização. Torre Salvador, boa noite, TAM 3398, estabilizado ILS. TAM 3398, baixou e travou? Afirmo. Autorizado, pistão 0398, vai de 100 graus, lá. Autorizado, pouso pista 074, pode esperar, 1-0, pronto. Certo, mantém, 1-0-7-4. Mantém, 1-0-7-4, já. 224, ILS, Campo Avista. Oceano 6224, chame torre 11895. 1895, boa. Torre, boa noite. É o Oceano 6224, 5 milhas do estado. Para o Oceano 6224, postando na estrada de travada. Chamada. Salvador do 3552. Curumbia, posição é Euro 3, solicita pushback acionamento. Autorizado 52 no meio, pushback acionar, chame táxi. Valendo para o táxi, 52 no meio. Recife na frequência 1251, alterna 13325. Recife 123. 25, chame 62, 63 no 3. 13325, chame 63 no 3. Desculpa, a secundária é 3325, 6313. Pode imediato 5 autorizado, Bruno 074. Bruno ativo no 074. Ativo ou afirma? Afirmativo, Gol no 074. Ali mantém, preparando. Ali mantém o 074 da Gol. 9646 para o táxi, com 3 horas e 10, 3 a bordo, alterna Guarulhos. 3398, solo 113, libera a direita, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi de Alfa, reporte antes da Juliette, 3398. E o táxi de ainda reporte no ponto de espera pronto, 1018 mais justo. 18 mais 12 e chamará pronto. Pela linha. A linha decola sem parada, vento 130 graus, 10 graus. Encontrei. Alô, decola sem parada, pista 10, 1074, ligado. O meu Zulu Oscar, 850, contact Recife Center. 125.45 is enabled 126.85. This is Center 125.45 enable, if enable 126.85. Air T Zeus, as long as the launch can 850. Bye bye. Travado, 6224. 6224, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 10 nós. Ciente. Parou o táxi 35216, 65 a bordo, 4 horas e 20, alterna Maceió. 5216, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, 1018, mais justo. Pista justo, via Índia, foi a ponto de espera, 25216. Bruno 074, decolou 104, obrigado, meu voo. Ok, obrigado, até mais. 3398, tá antes da Juliette. Após o ATR da Trip que sai do pátio, prossiga para o portão 8, tá? 3398. Gente, após o ATR da Trip, portão 8, 3398. Ponto de espera, 9646. Após o Fokker 100 na curta, Rio 9646, ali mantém o pistão zero. Deixou de ser 5972, é, por enquanto vamos uma modificação aí, mas acho que dá só para voltar ao 59. Maravilha. Oceanair 6224, Solo 16, Taxi Alfa Juliette, Portão 1. Confirme. Alfa Juliette, Portão 1, me escuta, Oceanair 6224. Via Alfa e Juliette, continuando a sua escuta, Oceanair 6224. Full position. Afirmativo, Portão 1. Sério, 10, pronto, 35216. 10-3, mantenha. 19646, pista 10 livre, autorizado a decolar, vento 130 graus, 10 nós. Ok, livre de decolar, 19646. Web 5716, descent 2000 feet, clinic 1018. Clear down 2000 feet, 1018, 5716. Salvador, o da 3305, está na posição 06 para pushback e acionar. Ah, 3178, chame torre 11895. 3895, uma boa noite, senhor 3178. Certo. Oi, Salvador, boa noite, Stan 3178, sinal da 10. 9646, decolou 19, confirmando 5503 no transponder, deixando o controle, 120.8. 120.8, 99, confirmando o transponder, senhor? 5513. Web 5716, clear ILS, final report establish and localize. I'll report establish and localize runway 105516. Controle, boa noite, o Rio 9646 decolado. Rio 9646, acione transponder 5513. Fiquei acionado, 5513. Sente, contato radar, saída da EL, submantendo nível de voo 320. Para 320, pode aprovar da EL? Autorizado da EL, Rio 9646. 46. Gol 1074, chama centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. Recife 251, 13325, pro gol 074, obrigado. Rio 9646, da presente direto Eudes. Direto Eudes, 9646. Hunt 7164, last landing, get down and lock it. Weather 5716, contact tower 118.95. 118.95, thank you. Have a nice night, ma'am. 5526, para ataque POB 146, 1 hora retificando. Autonomia de 4 horas, alternando na nota. 305, taxi de Índia, reporte no ponto de espera pronto. Ajuste 1018. Taxi de Índia, ponto de espera vai reportar pronto 1023. 3305, na sequência da viagem, confere. Salvador Tower, good evening, web 5516. 4 left, na NQ, dá uma larga. Eu, Xará 6224, solo 22, taxi via Alfa Juliette, porta 1. Via Alfa Juliette, portão a Uno, 6224. Afirmo, então. 5216, nível de decolagem, né? 100 graus, 10 nós. Informação para os 5216? Afirmo, tem nível de decolagem, pistão 0, 100 graus, 10 nós. Nível de decolagem, 5216. Sabe, 5717, continua pro, stand by and clearance. Wind 130 degrees, 10 knots. Standby, 5717. O 3178 para TV Alfa. Simultan 3178 Alfa, Juliette confirmando, o portão é remota 14, ok? Falaram então, Alfa Juliette remota 14, uma boa noite, 3178. Boa. Clear to land runway 10. Clear to land runway 10, 5716. O 3526 confirmando o transponder 5460. Decolou aos 24. Chame controle, 120.8. 5460, 120.8, 3526. Adão, boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom descanso aí, meu velho, tá precisando. Boa. Controle Salvador, muito boa noite, esse é o Trip 52, Uno 6. Compreendo perfil da saída Puca, Jamo. Trip 52, Uno 6, contato radar, saída Puca, sob manter nível de voo 170. Permanente 170, Puca. Rio 9646, chame Centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 1251-3325, uma boa noite. Tráfego na curta Lima tem pistão no zero, bom dia. Aqui, após o tráfego na curta Lima tem essa 3306. 27743, boa noite. 43, boa noite. Colagem então, 3305, vento sem grau 10. Está livre de falar que está 10, então 3-2-0 Guarulhos. Tato Radar, saída Puca, sube e mantenha nível de voo 330. 330 na saída Puca, tá 3305. Tá 3305, vou indo na proa 054. Proa 054, confesso. Tá 3305. Tá, 3305, tráfego 3 horas, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 100 em subida, Alfa Tango 72. Gente, 3305 visual.